Panorama Agrícola para 21 de fevereiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre. Terça-feira de Lua Nova, 21 de fevereiro de 2012, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier e o ditado do programa é: nem tudo o que cai na rede é peixe. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira uma dica de cultivo do solo. Ouça também entrevista especial, o perfil do profissional da extensão rural aqui em Santa Catarina. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Em relação ao manejo do solo, realize o plantio direto ou o cultivo mínimo. Informe-se com um técnico da Epagre. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A nossa entrevista hoje é com a engenheira agrônoma Leliane Valéria de Souza, que está lotada na gerência regional da Epagre em Rio do Sul, e concluiu o mestrado em extensão rural pela Universidade Federal de Santa Maria. Leliane, qual foi o título e o assunto da sua dissertação de mestrado? Eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, no decorrer de todo o meu mestrado em extensão rural, com a visão dos extensionistas sobre o processo de extensão rural hoje no Brasil. Especificamente, o objetivo era trabalhar as questões da vivência diária dos nossos extensionistas no dia a dia, no trato com o agricultor e com a empresa. Então, o título da minha dissertação gira em torno disso, as vivências dos extensionistas rurais em uma empresa de extensão rural pública do estado de Santa Catarina. Leliane, e a que conclusão você chegou depois desse trabalho? Foi um trabalho muito interessante. Eu visitei diversos extensionistas no estado, extensionistas estes que estavam na empresa há mais de 30 anos e outros que tinham adentrado a empresa faziam poucos meses. E com isso eu cheguei a algumas conclusões bastante interessantes. A primeira é ter uma visão do extensionista sobre o seu trabalho, sobre o trabalho com o agricultor, o seu relacionamento com a empresa, a identificação que ele possui com a empresa e principalmente os sentimentos que ele desenvolve no decorrer do seu trabalho. E a minha pesquisa mostrou que eu pude definir alguns perfis nesse trabalho, que a busca era da identidade extensionista. E eu consegui identificar três perfis de extensionistas, basicamente, que seriam aquele extensionista mais idealista, poderíamos assim dizer, em que ele tem a extensão rural como um ideal de vida, um extensionista mais identificado com a empresa, e aquele extensionista que ele estaria mais desenvolvendo essas atividades de acordo com os seus perfis técnicos. E você particularmente acha que se encaixa qual perfil? Essa foi uma pergunta feita, ironicamente, por um dos membros da minha banca, né, que era, inclusive, um dos meus professores. Eu realmente me enquadro no perfil idealista, né? Sempre acreditei na extensão rural como a solução dos nossos problemas no campo, porque acredito que, em termos de tecnologia, nós avançamos muito na agropecuária, na agricultura, na economia rural, mas nós ainda temos alguns déficits com relação ao nosso relacionamento com os extensionistas, com a empresa e com nossos próprios colegas. Então, desde a época da graduação, eu sempre investi na área de sociologia rural e na área da extensão rural, porque eu acredito que essa é uma área indispensável no nosso trabalho com os agricultores no meio rural, para que a gente consiga atingir os objetivos que hoje a nossa empresa tem. E sem isso, sem nos conhecer como extensionistas e sem tomarmos consciência de todo esse processo em que estamos inseridos, a gente não consegue obter sucesso no nosso trabalho e, por consequência, melhorar a qualidade de vida das famílias que vivem no meio rural. Leliane, na sua avaliação, qual é a aplicação prática desse seu trabalho no seu dia a dia? Bem, inicialmente eu fiquei muito feliz porque a gerência de gestão de pessoal demonstrou um grande interesse com relação a isso, né, com relação ao meu trabalho, e ela se dirige não somente à gestão de pessoal, mas especificamente da sede em Florianópolis, mas também à gestão de pessoal das regionais e dos escritórios municipais. Porque o extensionista, ele precisa conhecer a si mesmo e conhecer a estrutura, o contexto em que ele está inserido para que ele tome as suas atitudes. Então, na minha dissertação, eu coloco pontos favoráveis à identificação do extensionista com a empresa e pontos desfavoráveis também a essa identificação. E no decorrer do meu trabalho, eu coloco, deixo claro no decorrer do meu trabalho, como a identificação e o processo de resgate ou construção da identidade é importante para a qualidade do trabalho do extensionista. Porque, obviamente, nós sabemos, qualquer funcionário, qualquer empregado que não se sinta realizado com o seu trabalho, ele não vai ter qualidade no seu trabalho e tampouco vai obter os resultados que a empresa acha que sejam necessários. E no nosso caso, mais do que isso, que a sociedade espera de nós. Então, ele se aplica a cada segmento da empresa, mas principalmente aos extensionistas, porque com a minha dissertação eu consegui dar voz a várias questões que os extensionistas têm levantado no decorrer dos anos. E agora a gente tem isso registrado. Isso acaba impactando no dia a dia, no atendimento à família do agricultor, correto? Acredito que sim. Se a gente conseguisse dar prosseguimento a esses estudos e realmente conseguir levar adiante esse processo de individualização das pessoas, né, porque é como o nosso trabalho hoje faz com o agricultor, nós atendemos os indivíduos, as famílias rurais, em que cada família é diferente uma da outra, os nossos funcionários também são diferentes. Então, cada um se enquadra em melhores características de trabalho. Se nós conseguirmos realmente pôr isso em prática, nós vamos conseguir resultados bem melhores do que nós temos hoje. Mas esse é um esforço conjunto, porque não é somente da diretoria da empresa, das gerências regionais que vão atingir isso. Mas nós, como extensionistas rurais de campo, também temos uma grande parcela de contribuição num processo de construção como um todo, de todos os níveis dentro da empresa, para que a gente consiga atingir uma melhor qualidade, uma melhor satisfação do nosso trabalho. Na sua opinião, qual é hoje, na sua região, o maior desafio da extensão rural? São diversos desafios, né? O primeiro é o número de técnicos que nós temos hoje, que realmente a gente não consegue atender a toda a demanda que existe no nosso município, né? E o segundo realmente passa por um processo que eu até abordo na minha dissertação, que seria realmente a capacitação dos nossos técnicos, não somente a capacitação técnica em si, que é realmente muito boa, mas precisa estar sempre atualizada. Mas é o relacionamento com as pessoas, é a forma com que a gente faz extensão rural, ou que nós estamos retomando a fazer extensão rural na empresa, porque esse é um processo que acabou se tornando relativamente novo para nós, porque até então a gente vinha dando cumprimento a compromissos e fazendo bastante assistência técnica. Então, o que eu retomo bastante na minha dissertação, e acredito que é o que nós retomamos hoje na região do Alto Vale do Itajaí, é os nossos extensionistas rurais de campo voltarem a fazer a verdadeira extensão rural, construir o conhecimento junto com o agricultor para que a gente consiga atingir um objetivo de melhorar a qualidade de vida deles. Esse é o nosso maior desafio e para isso nós precisamos de capacitação, nós precisamos de envolvimento da empresa, do agricultor e dos extensionistas. E nós estamos trabalhando para isso. Correto. Conversamos com Leliane Valéria de Souza, engenheira agrônoma com mestrado em extensão rural, que acaba de concluir o seu trabalho Lógicas Vivenciais da Identidade Extensionista em uma Organização Pública. Liliane, muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo mestrado. Eu é que agradeço e principalmente agradeço a todos os extensionistas que dia a dia trabalham com os nossos agricultores, a empresa que nos proporciona a poder estar lado a lado com os agricultores, e esse realmente é o melhor fruto de trabalho qualquer que um extensionista pode colher. Agradeço muito pela oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.